Hello, hello, hello, com vocês, mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. E hoje foi ao ar o tão aguardado Snatch Game. Tão aguardado pelo Rodrigo, que ama o episódio, e também por mim, que acho ele superestimado e sempre tenho o que criticar. Mas eu só queria fazer uma ressalva, né, antes da gente começar a falar do episódio em si. Rodrigo e eu gravamos o podcast todas as quinta-feiras após o episódio ao ar. Então acaba que eu me equivoco quando eu falo alguma coisa, às vezes o Rodrigo também se equivoca porque o episódio tá muito fresco e como a gente acabou de ver, e ainda tem um monte de coisa que a gente faz após o episódio ir ao ar, que a gente acaba se confundindo. Mas não é por falta de atenção, não. É mais por uma questão de informação demais. Então, às vezes a gente também comenta coisa que já foi esclarecido no fim de semana. E aí, às vezes parece, né, que a gente tá desatualizado. Mas a gente só queria, né, deixar pra vocês aí esse registro de que o podcast sempre é gravado à quinta-feira à noite, depois de meia-noite normalmente. Então, o que vem depois não entra aqui exatamente pelo fato do podcast gravado antes e ao ar na segunda-feira. Mas vamos ao que interessa, Snatch Game. Bom, o episódio pra mim, né, como você disse, foi o mais aguardado, porque realmente é o episódio que eu mais aguardo de toda a temporada. E mesmo você, assim, falando que o episódio é superestimado, ele acaba sendo um dos melhores episódios, tanto por ser desastroso ou também por ser muito engraçado. E dessa vez ele foi muito engraçado. Em partes, o Snatch Game foi engraçado. O final foi meio lavação de roupa suja, né? Na verdade, o que me incomoda do Snatch Game é porque, como eu já falei, né, mas hoje é de Snatch Game, então vamos falar do Snatch Game. O problema que eu vejo às vezes no Snatch Game é porque a gente cria muita expectativa, né? Normalmente, né, os fãs criam muita expectativa e eu não vou me colocar fora dessa, mas até que eu parei de criar expectativa devido às grandes decepções. Mas assim, como é um episódio de comédia basicamente, a gente espera rir e muito. E acaba que tem coisas que não são tão engraçadas ou que não se aplicam muito à nossa cultura, então meio que a gente fica por fora das piadas. Mas eu acho que independente de ter piadas que se aplicam na nossa cultura, o grande problema pra mim é que tem Snatch Game que é simplesmente flat, né? Aquela coisa simplesmente lisa. Nem vai pro lado do desastre e nem vai pro lado da grande comédia. Por exemplo, a quarta temporada é uma que eu adoro lembrar, porque pra mim é o Snatch Game mais desastroso de todos. E por isso é um dos Snatch Games que eu acho mais engraçado, porque é tanta vergonha ali reunida num lugar só que não tem pra onde correr, sabe? A gente assiste aquilo e fica, putz, como que o RuPaul permitiu que isso fosse ao ar? Então nesse caso eu acho que o Snatch Game vale muito a pena, seja pro lado do desastre completo ou seja pro lado da pura comédia. O que me incomoda de outras edições, tipo o do All Stars 3 e da nona temporada, é que ele não caminha pra nenhum desses dois lados, sabe? Ele não vai pra nenhum extremo da grande comédia ou da grande tragédia. Fica aquela coisa assim, meio água com açúcar, sabe? A gente só dá um cizinho amarelo porque a RuPaul, né, tenta fazer limonada desse limão, mas no geral não é um episódio, assim, muito memorável. Você meio que entende o meu raciocínio? Sim, eu entendo. Então, não é que eu implico com o Snatch Game de graça, tipo, ah, como todo mundo adora, eu vou falar mal só pra falar mal, não é isso. Eu acho que o Snatch Game, ele tem esse potencial mesmo. Ele vai ser muito divertido, ele vai ser muito zoado. Agora, o foda pra mim é quando o Snatch Game não é nenhum nem outro. É aquela coisa, assim, bem apagada que você fica, né, naquela ânsia de acabar logo. E hoje, pra mim, foi uma grande surpresa porque foi um Snatch Game que eu me diverti muito. Me diverti horrores. E pra mim, finalmente, valeu a pena toda essa expectativa que a gente coloca no episódio. E, assim, o episódio quando ele começou, não teve muita coisa de destaque, não. O que teve foi The Vixen e Oreca se estranhando mais uma vez, só que nesse primeiro momento foi um estranhamento assim, mais de leve. A The Vixen, quando o episódio começou, havia dito que estava ali querendo representar as pessoas que se inspiram nela, e a Eureka aproveitou para dar uma cutucada dizendo que a The Vixen podia simplesmente focar mais no trabalho, né, que ela pode fazer ali para representar essas pessoas do que explorar mais esse seu lado raivoso, agressivo. Aí a The Vixen disse que esse seu lado agressivo e raivoso também faz parte dela e isso que a dá combustível pra fazer sua arte. Ponto. Tivemos aí esse início de treta, mas que não rendeu muito. E por fim, a gente teve Monique lamentando, né, que ninguém ali está, no caso, dando valor à drag dela. E pra mim, essa é uma grande verdade. Desde o primeiro episódio que você, né, ficou revoltadíssimo com a Monique não tendo nem top 3 no look que ela havia costurado, eu também fiquei revoltado. A Monique dessa vez apontou que ela tá meio frustrada com o fato dos jurados não reconhecer o trabalho duro que ela tem dado ali. E ela ressaltou, né, que é uma drag que não tem muitas condições, que é uma drag pobre e acaba construindo muitos dos seus looks na própria sala de trabalhos. Porque porque ela não teve condições de levar muitos looks maravilhosos pra ela poder, né, desfilar nas passarelas semanais. Ah, mas também isso é uma coisa que a Michelle diz em algum dos bônus e também fora dos bônus, quando ela dá entrevista a essas coisas, que ela só conhece realmente quem são as drags quando elas estão no palco, ou então quando elas saem do programa, que vão ter aquela conversa no Watch a Pack, que elas contam sobre os vestidos, sobre o que teria feito de diferente, essas coisas. E realmente eu fiquei muito frustrado dos primeiros desafios, que ela fez um ótimo trabalho, ainda mais por ser um trabalho que ela fez ali no momento, ela foi muito injustiçada. Eu entendo a frustração, mas acho que assim, a frustração dela, ela deveria ter falado mais no palco o que ela faz, e não só falar por trás. Às vezes pode ser até por medo de, né, ter uma perseguição depois, mas que realmente ela foi totalmente injustiçada. Mas o problema que eu vejo, por exemplo, é que quando as queens tentam se defender no palco, e isso a gente pode ver hoje, os jurados acabam meio que fazendo cara de deboche, acabam fazendo, tipo, aquela expressão de você tá me desafiando, você tem certeza que você vai fazer isso? Pra mim acaba sendo um grande problema pra drag no decorrer do episódio e da temporada em si, porque os jurados, isso desde assim, da primeira temporada, não gostam de ser peitados. E quando a drag, né, fica exausta de não ter esse trabalho reconhecido e contesta os jurados, eles acabam ficando tipo adolescente, com raivinha e meio que fazendo aquelas caras e bocas que a edição adora explorar, como se estivesse ocorrendo algum tipo de atrito direto, né, entre jurado X e Queen Y. E pra mim isso é muito ruim, porque acaba não permitindo que as queens consigam vocalizar melhor o que elas estão sentindo, o que elas querem mostrar de fato pros jurados. Mas fazer o quê? É o programa da RuPaul e seus jurados, então a gente acaba aceitando essa dinâmica e as queens, infelizmente, se não entram no jogo que eles querem, né, elas também acabam sofrendo as devidas punições aí. Se ela reclamasse ou falasse alguma coisa de tipo, ah, eu não tenho dinheiro, ia ser igual aquele momento da 8ª temporada, né, que a, acho que no 4º episódio a Titi fala pra Michelle que, né, ela não tem o dinheiro que as outras têm pra ir com os visuais montados e belos daquele jeito. Que realmente, dinheiro no programa não é uma desculpa pra você dar pra sua drag. Tanto que a Monet, ela falou ainda no confessional dela, durante essa parte que mostrou a Monique, que ela também não tem dinheiro. E nem por isso ela deixa de entregar as coisas. Só que, pra você ver como a Monique foi tão injustiçada, o primeiro vestido dela foi feito totalmente de cartas, aquelas ondas. E o da Monet, mesmo sendo um vestido ruim, que depois ela fez lá mesmo, ainda até caiu no lip sync, ela ficou pra ser julgada e falaram ainda até bem dela. Então, por que não falariam bem da Monique nesse caso? Eu me incomodo com as críticas dos jurados porque elas são muito tendenciosas, sabe? Parece que determinadas queens não podem reclamar de determinados julgamentos, enquanto outras queens não são avaliadas pelo mesmo motivo, ou então eles acabam fazendo vista grossa. Porque, ok, as queens têm lá todo o material que elas quiserem para poderem costurar looks para as passarelas. Só que no episódio 6, por exemplo, a Monique disse, né, que teve só 30 minutos para poder costurar o vestido que ela desfilou. Aí, tipo, fica aquela questão. Ok, as queens têm material, mas e o tempo que elas precisam para costurar? Querendo ou não, é muito injusto quando você pega uma aquária que vem com looks impecáveis, maravilhosos e que tem cara, né, de serem caríssimos, mas esse look já vem pronto de casa. E aí você quer comparar com uma Monique que precisa de, sei lá, 5 horas para fazer um look decente, sabe, mas ela só tem 30 minutos. Eu também não acho justo quando os jurados vêm com esse argumento de, ah, você não pode reclamar porque tem material aí pra vocês fazerem seus looks. Ok, tem material, mas não tem tempo, então acaba sendo uma situação muito delicada, sabe? Mas, enfim, é Drag Race e a gente tá acostumado com essas injustiças, e pra mim a grande injustiçada dessa 10ª temporada foi Monique, e eu vou sentir muito a perda dela. É, só ressaltando também uma outra coisa, falando em relação antes de Drag Race e dinheiro, tem um momento no Untucked que a Cracker e a Cameron estavam conversando antes de entrar no programa, que é muito caro pra você participar do programa, porque assim, você vai ter que ir com os visuais montados, porque você recebe uma lista das passarelas que você vai ter, e tanto que a Cracker mencionou que ela fez até um empréstimo, que ela tava pagando um empréstimo que foi mais cara praticamente que a faculdade dela. Então eu acho que isso aí também leva muito assim, em consideração também. Com certeza, por isso que eu acho muito injusto quando a Visage fala, né, que as queens não podem usar o argumento de dinheiro para estarem na competição, porque eles não estão ali pra avaliá-las pela roupa que elas estão vestindo. Lógico que estão ali pra avaliar a qualidade da roupa que elas estão vestindo, porque se não fosse assim, não teria passarela e não teria julgamento sobre a passarela. Então eu acho hipócrita. E também assim, querendo ou não, Visage é uma pessoa rica, ela é privilegiada e tem lá, né, a sua ótima condição de vida. e talvez as críticas que o Visage faz, ela tem como ponto de partida a realidade de RuPaul. E tipo, gente, a realidade de RuPaul é outra coisa. RuPaul é a drag mais rica do mundo, né? Talvez, não tenho certeza, mas é uma das drags mais ricas do mundo. Ela tem toda uma equipe por trás que prepara não só seus looks, mas sua maquiagem, seu cabelo, tudo referente à sua drag. RuPaul, no caso, só entra no camarim, é montada e vai pro pau. Então eu acho muito injusto. E isso eu acho que Drag Race deveria passar a ser menos condescendente na hora de avaliar as queens, né? Colocando todas no mesmo balaio e tipo, ah, foda-se. Se a Miss Cracker fez uma dívida de $1 milhão pra vir aqui, é problema dela, né? Enquanto que se a Monique não fez essa dívida e tá aqui com esses looks capengas, então vou criticar ela exatamente por isso. Eu acho que, nesse sentido, as queens não estão no mesmo patamar de igualdade, sabe? Uma coisa é quando as queens entram no desafio, tipo o Snatch Game, e cada uma tem que criar o seu personagem. Se o personagem, ela faz ele há anos, ou se ela inventou o personagem ali na hora, é problema da queen. Ela vai ter que se virar, mas todos estão sendo avaliados pela mesma coisa, né? Comédia que é feita no desafio. Agora, look, que é uma coisa que você traz de fora, e muitos dos looks já estão completamente prontos, não tem como nem você alterá-los ali, então acaba sendo uma vantagem e desvantagens para as queens. Enfim, já falamos muito sobre, agora, né, vamos para um dos desafios que eu, de fato, adoro, que é o The Library is Open. Readings what? Fundamental. Eu não sei se é assim toda a temporada, mas o mini desafio da biblioteca, ele sempre acontece antes do Snatch Game? Se eu não me engano, ele acontecia antes do Snatch Game. Assim, só com exceção, né, do All Stars, que é, tipo, no primeiro episódio, pra elas já, que elas já estão familiarizadas umas com as outras. Não, beleza. Então, porque eu tava na dúvida se esse desafio da biblioteca, em outras temporadas, aconteceu em momentos distintos. Mas eu acho que, normalmente, é antes do Snatch Game mesmo. Eu acho engraçado, porque Drag Race, ele tem dois mini desafios que são sobre Shade, né? Tem esse da biblioteca e depois tem um dos fantoches, que é basicamente da biblioteca. Só que aí, no caso, uma queen tem que fazer o fantoche de outra e, normalmente, elas, quando estão fazendo esse fantoche da outra queen, acaba sendo uma forma de representar a queen bem Shade mesmo. É que eu acho que o Shade da biblioteca é mais diferente por ser, assim, mais pra brincar, zoar. E alguns casos, no mini desafio do fantoche, elas já vão mais pro pessoal e elas já implicam bem mais com a pessoa, né? Porque já tá ali faz tempo e a competição já tá praticamente acabando. Então elas meio que querem descontar, de certa forma, nessa pessoa pra acabar jogando com ela, pra tirar ela da competição do episódio ou alguma coisa do tipo. É, quando chegar nesse momento a gente fala um pouco mais. Mas isso é muito gritante quando os próprios produtores induzem com qual fantoche as queens vão sair, né? Porque, ok, as queens enfiam a mão dentro de uma caixa e tira esse fantoche de forma aleatória. Mas será que é aleatório mesmo? Será que não tem ninguém ali colocando o fantoche na mão da Queen? Tipo, você vai com esse pra falar da Queen X, porque a gente sabe que vocês têm treta. É, aí mesmo só alguém conhecido, muito conhecido, ou então a gente mesmo virando drag pra ir lá entender, ver como que é. É, nem sei se as drags têm acesso a isso, mas quem é da produção com certeza tem. E nada me faz mudar de ideia de que ali a coisa é muito bem tramada até nesse sentido. Mas vamos voltar aqui pra biblioteca. Está aberta? Eu achei que os shades foram até engraçadinhos e é pra mim a grande coisa que ficou foi que a maior vítima foi a The Vixen. E esse, na verdade, tem sido o episódio que construiu a The Vixen muito como vilã, desde o primeiro momento até o final. Porque já teve esse primeiro atrito dela com a Eureka. E nesse momento do The Library's Open, a edição meio que focou mais nos shades que a The Vixen recebeu, né? Basicamente, todas as outras queens que comentaram na hora de mandar o shade entre si, a maioria delas mandou shade pra The Vixen. E é claro, né? O The Library's Open, as queens leem todas as queens. Mas a edição acaba colocando os shades que tem mais destaque, assim, e mais uma questão também de tempo. E a maioria das queens citaram The Vixen de alguma forma. Eu ri muito quando a Aquara leu a The Vixen mandando um The Villain, nops, The Vixen. Achei genial chamar a The Vixen de vilã. Afinal de contas, ela tá recebendo essa edição, né? É, na verdade, eu discordo um pouco com você, porque também teve bastante shade pra Eureka. Só que, de certa forma, assim, o episódio foi construído praticamente pra colocar a The Vixen como vilã. Mas, em determinado ponto do episódio, quando chegou, acho que na parte que elas estavam se maquiando, pra mim, eu tinha certeza que a The Vixen ia sair, porque tava focando demais nela. Eu acredito que a The Vixen ia super sair. Eu acho que a grande virada ali foi no final, com a Monique não sabendo a letra da música a dublar. E como, né, no primeiro momento já teve as queens jogando a The Vixen debaixo do ônibus, na hora que elas estão na passarela. E depois a gente viu, né, o imenso barraco que teve no Untucked e a The Vixen recebendo a mensagem da mãe dela. Tudo ali falava que The Vixen ia ser eliminada. Mas aí a Monique fez o favor de não saber a letra da música e acabou que a RuPaul não tinha outra escolha, né? Vamos eliminar quem não foi bem no lip-sync mesmo. Então, The Vixen acabou sendo poupada. Mas isso faz parte do percurso, né? Você tem um plano X, mas acaba que o plano X não dá certo e você apela pro plano Y. Teve um momento também da biblioteca que eu achei que todas as queens foram rápidas. Eu não sei se é sempre que faz isso. Eu ainda não peguei pra reparar as temporadas mais recentes, pra reassistir no caso. Mas eles deram mais tempo pra Eureka falar do que as demais. As demais falaram só duas ou três, e a Eureka falou quatro, cinco piadas até. Sim, sim. E também eu reparei que, por exemplo, tem temporadas que quando as queens estão lendo umas às outras, elas fazem umas piadas meio compostas, né? Tipo, na oitava temporada, que a Bob, quando foi fazer o reading dela, ela zoou ao mesmo tempo a Robbie Turner e a Derrick Barry. E dessa vez, não teve isso, né? As queens zoaram, tipo, uma de cada vez. Não fizeram uma piada complexa ou uma piada longa. E eu sei, eu meio que senti falta disso, porque a gente às vezes tá acostumado com as drags fazendo piadas longas, que acabam sendo chatas, né? Porque a piada se perde, e dessa vez não. Foi umas piadas muito curtas e acabou. E também eu tive essa impressão de que a Eureka, desde o início, já começou tendo uma edição, que é uma coisa que eu já apontei no episódio passado, uma edição de campeã, né? De certa forma, né? Ou pode ser aquela edição, sim, tipo Bene de la Creme. É, tipo, até o momento é uma edição de campeã, mas vai saber como é que vai ser a final dessa temporada. Então a gente fica só nas especulações. Agora, no geral, os readings eu achei divertidos, embora também tivesse uns meio assim, ok. E eu achei que a The Vixen levou na boa, sabe? Embora mostrasse ela levando a maioria dos shades, eu não achei que ela apelou, tipo, a Alexis Michelle na nona temporada, revoltadíssima com os readings que ela recebia das outras drags. A The Vixen levou na boa e nem rendeu o assunto depois. Que eu acho que a ideia é essa. É um momento de você levar shade, então leva na esportiva. Na minha opinião, ela deve ter levado na boa, porque assim, não foi muito falar das falhas dela, sabe? Igual quando falam no Untucked, que tipo, ah, você não fez isso, você não fez aquilo, que ela já se explode. E o que eu achei fantástico desse mini desafio da biblioteca foi que, pela primeira vez, né, não houve as queens sempre zoando umas às outras por características do corpo. Embora a The Vixen tenha feito uma piada sobre Eureka ser gorda, mas eu acho que foi a única que foi por esse lado. As outras queens não falaram, tipo, do dente uma das outras, não falaram, sei lá, da careca, da aparência física em geral, sabe? Eu achei que, nesse sentido, foi uma evolução as pessoas não apelarem para as características físicas umas das outras. Ah, na verdade, assim, tecnicamente, a Cameron também disse quase isso, só que ela foi mais sutil. Tipo, Eureka, encontramos. Mas também não tinha como perder você de vista, mais ou menos assim. Ah, sim, sim. Infelizmente, as piadas com certa gordofobia são corriqueiras na Drag Race, que eu acho péssimo, mas pelo menos parece que tá diminuindo. Mas isso é algo que não é só as queens que fazem, não. RuPaul faz, Visage faz, tem jurado convidado que faz. Então, infelizmente, é um comportamento problemático de toda uma cultura. Mas, pelo menos no episódio de hoje, eles não apelaram tanto pra isso. Ah, eu acho, sim. É problemático falar dessas questões. É, mas igual o RuPaul disse, no programa lá não tem essa coisa. E eu consigo ver e entender desse jeito. Igual aquele caso da Shangela. No momento, a gente achou, tipo, engraçado. Mas depois, se a gente pegar pra ver e entender todo o lance fora do programa, aí é meio que, né, ofensivo. É, às vezes a gente tem que tentar tirar essa carga negativa que algumas piadas trazem e focar mais no lado cômico. Mas acho que isso é uma discussão que a gente pode explorar em outro momento, porque é uma discussão muito abrangente e que traz outras várias situações que fazem parte dessa discussão, né? Vamos focar no que interessa, senão a gente vai se perder aqui. E depois que The Library é fechado oficialmente, o Paul dá a vitória pra Eureka. E eu achei ok, tipo, não tinha nem mais muito assim o que falar, porque não teve muitas piadas, né? Foi um mini desafio, assim, com piadas certeiras, mas não deu pra gente ver o desempenho de todas. Então, ok, Eureka venceu, simbora pro desafio que importa. Aí o desafio, passaram elas conversando, né, sobre quem ia fazer o quê, e a Cameron fez a China, que ela é uma lutadora, que a gente provavelmente aqui não vai conhecer, que é daquele programa WWE. Luta livre, que é bem... lutas encenadas, né? É. Tipo um MMA, que tem aquela galera que tá ali pra se esmurrar de verdade. É tipo aquela aquela luta que tinha no SBT antigamente, não era? Sim, são lutas encenadas que tem também sempre um vilão, uma vilã, e eles ficam sempre se provocando e tal, mas não passa de atuação mesmo, não é nada sério, não. Sim, é que por sinal, eu, quando era mais novo, eu jogava no Mega Drive um jogo que era sobre essa luta livre e era muito legal. É, luta livre é uma coisa comum nos Estados Unidos, mas também pra mim, tanto faz. Eu teve uma época que eu comecei a assistir MMA, especialmente por causa do Anderson Silva, né, o brasileiro, e era muito bacana, mas depois eu fui perdendo interesse, era muito violência demais, não tava conversando com o que eu acredito, sabe? Tava indo contra meus princípios, então acabei largando e perdi o interesse total. Hoje em dia nem acompanho, às vezes aparecem uns trend topics de alguma luta, eu super ignoro. Eu acho MMA mais pesado do que essas lutas encenadas, né? É, porque ali pelo menos é só zoeira, né? Agora MMA, nossa, aquele povo tudo arrebentado, com a cara torta, aí sangrando, pé quebrado, ah, não dá não. Muita violência pro meu gosto. A gente, né, que é viado, que já sofre muito preconceito, que sofre muito perseguição, eu acho que não condiz, sabe, com a nossa história de vida ficar celebrando violência e espancamento alheio. Mas, né, já divagamos demais. O que eu adorei muito nesse episódio foi a presença maravilhosa de Bianca Del Rio. Eu adoro a Queen. Pra mim, ela é uma das melhores competidoras que já passou pelo show. E ela, pós Drag Race, tem criado uma plataforma da arte dela cada vez maior, né? À toa que ela já tá aí com seu segundo filme, Hurricane Bianca, From Russia with Hate. E, embora não seja um filme, né, que vai ganhar um Oscar, mesmo porque é um filme de baixo orçamento e de comédia pura, eu acho lindo e maravilhoso o sucesso que a Bianca tem feito. E mais linda ainda é porque ela é muito grata, né, Drag Race. Ela sempre fala que se não fosse por RuPaul, se não fosse pelo show, ela não teria chegado tão longe, porque ela já tinha uma carreira consolidada, mas não era conhecida no mundo inteiro, e foi Drag Race que permitiu isso a ela. Sim, ela é uma das poucas queens que foi ganhadora do programa e até hoje tá em evidência, tá aí alavancando mais e mais a carreira, tanto com o filme dela, tanto com a peça de teatro dela, que já rodou praticamente o mundo inteiro. E ela já veio pra cá também várias vezes. Ela é uma queen que eu admiro bastante. Tanto que um pouco antes dela entrar em Drag Race, eu tinha visto já vídeos dela no YouTube por indicação. Mas nunca cheguei assim a acompanhar como eu acompanho hoje em dia depois do programa, né? Que o programa agora tá permitindo uma exposição muito maior que era as primeiras temporadas. É, né? Muda de canal, acaba tendo maior visibilidade. E basicamente, quando Bianca entra no workroom, é mais pra poder interagir com as queens mesmo. E ela e RuPaul conversando com as queens sobre, né, os personagens que elas vão fazer e dando dicas. Eu achei muito bacana da Bianca dar esse feedback, sabe? Porque a Bianca é uma drag comediante, então acho que vale muito a pena ouvir a opinião dela sobre como que as queens devem atuar num desafio de comédia. Então achei bem válido os toques que ela deu, as críticas que ela fez, e que eu fiquei assim encantadíssimo foi ver como Bianca também tem uma presença maravilhosa de palco, como que ela tem tudo pra ser uma possível sucessora de RuPaul, se isso ocorrer eventualmente. Ela não só trata bem as queens, mas ela também consegue fazer piadas. Afinal de contas, essa é a marca dela, né? Bianca tem um pensamento muito rápido. Então ela faz piadas inteligentes, piadas sacanas às vezes, mas mais do que isso, ela tem presença. Dá pra gente perceber que se colocar um programa na mão dela, mesmo que seja um Bianca's Drag Race, ela tem toda a condição de fazer um trabalho muito foda, estilo RuPaul. Sim, se fosse pra procurar, assim, tipo, uma sucessora de RuPaul, Bianca estaria nessa lista. Com certeza. E foi isso, acho que não tem muita coisa pra falar não, porque esse momento mesmo foi mais uma interação da Bianca e RuPaul com as queens, e também uma oportunidade, né, da RuPaul divulgar outras drags que passaram pelo show. A gente já teve a Alissa no segundo episódio, e agora tivemos Bianca Del Rio nesse sétimo Snatch Game. Um dos momentos também que eu tava esperando que passasse e acabou não passando foi a interação da Bianca e RuPaul com a Monet, que eu achei que faltou no episódio. Ela falou praticamente com todas, menos com ela, que ela já tinha comentado antes com as queens que ia fazer a Maya Angelou. Foi a mesma personagem que a Titi fez no All Stars 3, que foi um fiasco. E não sei se esse momento vai sair depois como um bônus, igual o bônus que tem geralmente dos readings a mais, que não foi ao ar. E eu espero que tenha, porque eu não sei porque que não colocaram. Podiam ter colocado, né? Já que é uma hora de episódio. Eu também não consigo nem especular porque cortaram. Talvez seja porque não foi tão engraçado, né? Vai saber. Quem sabe mais pra frente não saia como um bônus. Nessa parte que elas estavam comentando sobre personagens que iam fazer, eu achei até bom que a Eureka tenha escolhido pela Honey Bubu do que é Divine, que ela estava pretendendo fazer. Foi aquela mesma queen da sétima temporada do nono episódio, que o desafio era as queens se basear nas cenas dos filmes que a Divine tinha feito pra fazer no programa de uma forma meio que musical. E uma outra escolha assim que eu achei super errada foi a da Asia. Eu teria gostado mais de tê-la visto como a Whitney do que como a Beyoncé. O problema da Asia é porque, pelo visto, ela iria fazer uma Whitney Houston drogada. E a própria RuPaul alertou que não seria bacana que a Asia O'Hara fizesse uma Whitney dependente química, que eu acho super justo. Afinal de contas, esse é o motivo do falecimento da Whitney, né? Overdose de cocaína. Então, eu não acho que seria nada legal ela explorar isso. E como a própria Asia afirmou que sem as piadinhas de cocaína ela estaria sem chão, então simbora uma alternativa. Mas foi uma alternativa bem ruim, né? Foi horrível, mas eu acho que mesmo se ela tivesse tentado fazer a Whitney sem ser usuária de droga, teria, eu acho, que ficado até melhor do que ter feito a Beyoncé, porque foi meio que um conflito que acabou entrando entre ela e a Vixen, porque a Vixen acabou fazendo a Blue Ivy, que é a filha. Outra péssima escolha. Não sei de onde que a The Vixen tirou que Blue Ivy era uma personagem interessante pra poder fazer no Snatch Game, porque ok, a Blue Ivy, querendo ou não, Taylor acabou se tornando um ícone pop, né? Afinal de contas, é filha da rainha da música atual. Então, todo mundo acaba querendo falar e saber sobre Blue Ivy. E ela não é uma criança, assim, midiática. Embora a mídia sempre esteja em cima, a gente não vê coisas de Blue Ivy que mostrem sua personalidade, que mostrem o que ela gosta de fazer, como que ela interage com outras pessoas. Então, pra mim, foi um tiro no pé total, devia ser escolher uma criança que não é tão evidente assim pra você fazer graça. A Honey Boo Boo, por outro lado, ela fez parte de um reality show. Então, dá pra você construir um personagem em cima disso. A Blue Ivy, não. Então, pra mim, foi assim, errado de todos os lados. Tanto da Asia escolher fazer Beyoncé, quanto da The Vixx escolher fazer Blue Ivy. Eu acho que as grandes decepções do episódio foram exatamente Monique fazendo aquela senadora, que pra mim era completamente sem personalidade. Não tinha nada que destacasse. Depois veio Asia O'Hara com uma Beyoncé completamente insana, porque primeiro que ela fez uma Beyoncé muito nervosa e até mesmo agressiva, que faltava espancar a filha ali no desafio, porque qualquer coisa que a Blue Ivy falava, Beyoncé xingava a menina. Tipo, que educação que é essa, gente? A gente sempre vê Beyoncé com Blue Ivy a tratando de forma amorosa, e ali ela faz uma Beyoncé agressiva, que quer bater na filha o tempo todo, e depois ainda teve uma Blue Ivy mimada, chorona. Então, assim, nossa, elas erraram muito, muito, muito, muito. Sim, o problema da Asia foi na hora que a RuPaul tava apresentando ela, que ela já queria começar a fazer piada com a Blue Ivy. Tipo, nem tinha passado ainda pela Blue Ivy. Pra mim, o problema entre Beyoncé da Asia e Blue Ivy da The Vixen foi o acordo que elas fizeram lá no Workroom ainda, falando que, ah, já que eu sou sua filha e você é minha mãe, a gente podia fazer umas interações voltadas pra esse papel de mãe e filha. Eu posso falar dos bilhões que eu tô contando, de mesada, e você pode chamar minha atenção. Assim, gente, não, saca? Você não tá no Snatch Game pra trabalhar em dupla. Você tá no Snatch Game pra se destacar. Quando a Asia O'Hara ficava o tempo todo interrompendo alguma outra drag ou chamando a atenção de The Vixen, isso meio que queimava o desempenho dela. E a gente sabe como a edição é shady, né? Então, se ela quer queimar alguém, primeiro que ela não vai colocar risada pra essa pessoa, e depois ela vai colocar os jurados fazendo caras e bocas de desconforto. E foi isso que rolou. Querendo ou não, o Snatch Game, como ele é um desafio de comédia, ele também acaba sendo um desafio de improvisação, porque a RuPaul vai soltar algumas piadas diretamente pra você e você tem que desenvolver com o personagem. Assim, o erro que foi o da Asia, fazendo a Beyoncé, acabou não pegando isso, e a Blue Ivy, da Vixen. Não só elas duas, como também a Monique. Então, eu tinha falado isso nos primeiros podcasts dessa temporada, que eu achava que a Cameron ia bombar nesse desafio. E ela acabou não bombando, tanto que eu até tinha mudado de opinião, acho que entre o quarto e o quinto episódio, em relação a Cameron, porque ela acabou falando um pouco mais e se mostrou sendo mais engraçada, tendo mais desenvoltura. E eu jurava que a Asia ia super bem nesse desafio por ela ser uma pageant queen, né? Porque geralmente pageant queen acaba sendo engraçada de algumas outras maneiras. Só que eu tinha me esquecido do caso da Lisa Edwards também, como Katy Perry. E ela foi um fiasco. Mas em compensação, quando a Lisa voltou no All Stars, já foi completamente diferente, né? Foi divertida. Não, sim. Aí quando ela voltou, ela fez uma outra personagem que foi bem mais icônica e bem melhor. Eu acho que o Snatch Game, assim como alguns outros desafios clássicos, ele é um desafio que bota muita pressão, né? Porque, por exemplo, quem venceu o Snatch Game era quem eu menos esperava que tivesse alguma chance de vencer, que foi a Aquaria. E se a gente olha assim, pro histórico, quando a Aquaria tá conversando com o RuPaul, ela mesmo fala que não é uma drag engraçada, que não é uma drag comediante. Então, acaba que esses desafios que exigem uma especialidade da Queen se tornam uma faca de dois gumes pra essa Queen. Porque as Queens comediantes acabam não indo bem exatamente por conta dessa pressão. Eu acho que muito mais que a pressão do programa e das outras drags, pressão da RuPaul, pressão das pessoas convidadas, né, pra participar do Snatch Game, eu acho que a maior pressão é interna, sabe? Porque a Queen, ela precisa se provar. Ela precisa mostrar que chegou até ali devido ao seu grande esforço e que ela vai finalmente mostrar do que ela é feita, como que é o seu grande talento pra comédia. Acaba que elas devem entrar em alguma espiral louca na própria cabeça delas e fazem esses desempenhos fraquíssimos. Mas o que eu acho engraçado é que as queens que foram mais fracas, de fato, não são as queens comediantes, né? Porque a Monique não é comediante, embora seja muito engraçada e tenha essa personalidade que nos cativa. Asia O'Hara é uma drag, né, de concurso, é uma pageant queen. E a The Vixen, dançarina, maravilhosa lip-sync, mas também não tem tem essa pegada de comédia. Eu não fiquei tão surpreso quanto ao desempenho delas. Agora, o desempenho que me surpreendeu muito, assim, por exemplo, foi o da Miss Cracker. E não foi uma surpresa positiva, porque eu não acho que a Miss Cracker mostrou, de fato, seu talento pra comédia. Eu achei ela bem apagada no episódio. E ela deu sorte de ter sido salva, porque as outras três que nós já citamos, Monique, Asia e The Vixen, foram muito ruins. Porque senão, Cracker poderia ter ali raspado num bórum. Não só ela, como a Cameron. Porque eu acho que a Cameron foi salva porque tinha gente pior. Porque se você for reparar, pelo que eu tô lembrando aqui, a Cameron teve uma fala no Snatch Game. A gente não viu mais Cameron. Ela simplesmente foi apagada da edição. Então eu acho que nesse sentido, a edição ela sabe ser muito cheia, sim. Porque quem ela quer queimar? A edição mostra a Queen do mal exaustivamente. Então o tempo todo ela mostrava lá as interações fracassadas entre Eijo Hara e The Vixen. Ou então as próprias interações falhas da Monique. Mas a Cameron passou basicamente incólume durante o Snatch Game. A gente não via ela. A gente só via a câmera passando pela cara dela. Mas no Snatch Game ela continua sendo planta. Mas pra mim, de fato, dessa vez a culpa não foi dela. Foi da edição que preferiu focar nas que estavam indo muito bem. E no caso foram Aquaria, Monet e Eureka. Em contrapartida, filmando super as também que estavam indo mal. Monique, Asia e The Vixen. Acabou que Miss Cracker e Cameron foram engolidas entre essas seis outras personalidades que estavam se destacando pro bem e pro mal e foram apagadas na edição. A Cameron, ela tinha falado no Instagram, se eu não me engano, que a produção tinha... Eu não sei se foi no Instagram, se foi algum show que ela tava fazendo de uma festa pra assistir o programa. Ela falou que os produtores faziam aquelas perguntas bem incisivas pra ela responder sobre aquela Queen. Tipo, uma resposta meio que mal pra passar aqueles shades que tem nos confessionals. E ela acabou que ela não tinha nada o que comentar. Então, por isso que ela ficou quieta na dela. E o problema do Snatch Game, eu acho que pode ter sido esse. Eu acho que a edição deve ter queimado ela por causa disso. Ela não ter respondido esses comentários meio shades pra não ter muito tempo no ar. E eles falaram, vamos deixar ela só com a RuPaul apresentando ela, respondendo uma pergunta e já tá de bom tamanho. Porque já tem outras queens que podem se destacar aqui nessa edição. Sim, né? Afinal de contas, são 8 drags ali. Então, uma ou outra vai acabar sendo engolida, e por mais que o episódio tenha uma hora, o que, por exemplo, já é diferente do Snatch Game do All Stars 3, porque ele teve, né, 40 minutos, e aí, quando a gente foi ver, nem desfile teve direito, né, foi aquela coisa piscou, acabou o desfile, e dessa vez já foi um pouco mais diferente no Snatch Game dessa 10ª temporada, deu tempo das queens falarem até demais, tanto que eu até me surpreendi, porque o RuPaul tava, né, super se jogando mesmo, porque, por exemplo, tem temporada que o Snatch Game, ele é muito curto, eu não lembro exatamente qual agora, talvez pode ser a 8, por exemplo, acho que da 8 e da 9 foi um dos Snatch Games mais curtos que teve. Mal começou e já acabou. Foi um Snatch Game que durou até bastante. Mas Cameron, pra mim, foi exatamente isso. Uma vítima da edição. Se você não quer participar dos confessionários, gatinha, então você também não vai participar de mais nada. Tanto que se a gente for reparar, eu tô forçando aqui a minha memória, eu não lembro de muitos momentos da Cameron no confessionário, não. É porque ela simplesmente está sendo apagada da edição. Ela tá sendo apagada por causa disso, na minha opinião. Mas eu acho que é melhor você sair de Drag Race como a planta do que sair como a vilã, como a fofoqueira, como a que só chora. De certa forma, ela tem recebendo uma edição até que justa, no sentido de não estar sendo queimada pela edição, né? Pois é. Ah, e também vale lembrar uma outra coisa, que o pessoal, tem gente que fala assim, não tem nada a ver de edição. Tem sim, porque tanto que quando a gente foi lá na turnê que teve, na Work, se eu não me engano, deve ter até filmagem na internet, que a Michelle Visage, ela fala edição entre aspas ainda, ela faz as aspas, porque realmente rola uma edição por trás de tudo isso. Todo reality show, todo programa vai rolar uma edição desse jeito. Gente, se até programa ao vivo eles tentam editar na melhor forma que eles podem, afinal de contas é ao vivo, né? Então não tem muito controle. Mas até ali eles tentam ser o mais perfeito possível, quando que um programa que é gravado com 6 meses de antecedência não vai ter uma edição pesada? E é isso, sabe? Quando a gente fala que a Eureka tá tendo uma edição de campeã, é porque eles tiveram material suficiente de criar um roteiro pra que a Eureka tenha essa edição de campeã a favor dela. Caso, né, eles decidam que ela seja coroada da temporada. Acontece, essa é a realidade de Drag Race. Assim como de todos os outros programas que estão aí pra nos entreter. Porque Drag Race já deixou de ser competição há muito tempo. A competição é mais uma desculpa pra poder fazer com que a gente se divirta, se distraia durante essas 2 horas de programa na VH1. Pra mim, a grande surpresa desse Snatch Game foi a Aquaria. Ela, pra mim, roubou a cena completamente. Quando ela disse que ia fazer a Melania Trump, a primeira dama dos Estados Unidos, né, esposa de Donald Trump, aí eu já pensei, putz, ou vai vir um desastre completo, ou vai ser aquela personagem apagada que responde uma pergunta ou outra, mas que não tem tanta graça de assistir. E pra mim, minha grande surpresa, a Aquaria roubou a cena. Ela, assim como a Honey Boo Boo da Eureka e a Maya Angelou da Monet, foram pra mim os grandes destaques desse episódio, mas ainda assim a Aquaria conseguiu se destacar ainda mais do que as suas outras irmãs. Pra mim a Aquaria foi fenomenal. Eu acho muito bacana quando você pega um personagem assim que não é tão conhecido do grande público. Quando eu falo conhecido é no sentido de você ver as interações, a personalidade dessa pessoa. Porque a Melania Trump, querendo ou não, virou também um ícone popular, né? Afinal de contas, é a primeira dama dos Estados Unidos. Não tem como ignorá-la. Mas a gente não vê, por exemplo, vídeos do dia a dia dela. Ela não é uma socialite. Ela também não é uma atriz. Então acaba sendo difícil você interpretar a personalidade dessa pessoa de forma que lembra essa pessoa. Mas acho que o Snatch Game vai muito além disso. O Snatch Game você consegue fazer graça com uma personagem famosa. E eu acho que a Aquaria foi muito feliz nesse sentido. Sim, também. Ela foi uma das minhas maiores surpresas. Porque eu tava contando já com a Eureka, com a Honey Boo Boo, porque a Honey Boo Boo, ela é engraçada, por ela ser essa criança meio que, não é bem problemática, mas ela é bem... delusional. É, bem exagerada, mas, nossa, quando apareceu a Aquaria lá aceitada, e a plaquinha de Michelle Obama, já ganhou já um ponto comigo. Aí quando ela fez a piada ainda com a RuPaul, que a RuPaul ainda rebateu, deu risada, eu falei, nossa, pronto. Aí ela começou a fazer piada. Foi mais ou menos a Ben de la Creme na sexta temporada, né? Sendo totalmente desastrosa na sala de trabalho explicando a personagem que ia fazer, e no Snatch Game foi aquele estouro. Pra mim, mais uma vez, a edição querendo aparecer, né? Porque é sempre assim, né? Quem confia muito no que vai fazer é um desastre. E quem fica pagando de, ai, eu sou muito ruim na atuação, eu vou ser um fracasso, acaba, assim, arrasando e roubando a cena. O que eu achei bem bacana que eu consegui fazer uma comparação entre a Aquaria nesse Snatch Game foi com a Miss Fame no Snatch Game da sétima temporada. A Miss Fame, ela fez a Donatella Versace e ela tinha aquele sotaque, né? Que era pra ser italiano, mas era uma coisa meio russa. Péssima. Mas, não sei se você parou, mas o sotaque da Miss Fame e da Aquaria era parecido. Mas a grande questão aí é a desenvoltura de cada queen, né? Enquanto a Aquaria roubou a cena, a gente olhava pra Miss Fame e só morria de vergonha ali. É tipo, cala a boca que você tá passando vergonha. No caso, a personagem que a Aquaria fez, que foi a primeira dama, é uma coisa que a gente não... Aqui, por exemplo, a gente não vê, também não tem filmagem dela do dia a dia. Eu também comparo como a Jinx na quinta temporada, quando ela fez a Little Id. A gente também nem conhecia, quase ninguém nunca ouviu falar. E ela conseguiu fazer uma personagem super engraçada no Snatch Game. Igual também a Judge Judy, da Bianca. A gente também não tinha, assim, um super conhecimento estrondoso. Mas o que ela vendeu ali no programa foi o suficiente pra gente entender como que ela é. Às vezes a Queen nem precisa vender uma personalidade fidedigna da artista que ela tá interpretando. O importante é ela fazer com que o personagem que ela escolheu seja engraçado. Na terceira temporada eu morri de rir quando Alexis Mateo, mãe de Miss Vende, interpretou a Alicia Keys. E pra mim, a Alicia Keys, tirando a música, não era uma pessoa com uma personalidade muito marcante que eu pudesse lembrar que era alguém engraçado. Mas a Alexis fez uma personagem tão divertida que eu pensei, putz, velho, eu quero ser amigo dessa Alicia Keys. Eu acho que a grande sacada do Snatch Game é exatamente isso. Não importa qual é o personagem que você escolheu, faça ele ser engraçado. E eu acho que é nisso que as queens pecam. Quando a Eiji Ohara fica mais preocupada com esse lado rico, pomposo da Beyoncé, mas em nenhum momento faz graça, só quer saber de ficar chamando a atenção da Blue Ivy, eu acho muito tiro no pé, que você foge completamente da proposta do desafio. Eu ri muito da Eureka exatamente por isso. Eu não conheço Honey Boo Boo, já ouvi falar assim, mas eu nunca assisti nada dela especificamente. Só vi fotinha e tudo mais, uns vídeos muito curtos dela, mas enfim, eu não tinha nenhuma referência de quem é Honey Boo Boo. Mas ao assistir a Eureka, eu achei a personagem divertidíssima, especialmente por ela explorar muito esse lado infantil mesmo, sabe? Honey Boo Boo não sabe escrever, mas sabe desenhar. Então as respostas da Eureka eram desenhos. Ela rabiscou não só o papel da resposta, mas também o próprio corpo. Então eu achei divertidíssimo, sabe? Porque ela transforma características típicas de uma criança em algo engraçado pro público LGBT adulto. E isso é muito divertido. Pra falar que eu não conhecia a Honey Boo Boo, foi na sexta temporada que teve aquele primeiro desafio, que elas tinham que escolher a caixa de um seriado pra fazer a roupa do desfile. Se eu não me engano, a caixa da Honey Boo Boo caiu com a Ador. Aí eu, como fiquei curioso, também era a época que eu ia começar a legendar, eu fui pesquisar pra ver quem era. E tem também um monte de vídeo engraçado dela na internet. E ainda tá saindo, se eu não me engano, porque o seriado ainda passa, creio eu. Eu acho que é exatamente essa ideia. Às vezes a gente corre atrás pra poder ver se a Queen tá fazendo a personagem de forma fiel. Ou então a gente nem perde tempo com isso e acaba só curtindo o personagem mesmo. Eu não conheço a Honey Boo Boo, mas eu acredito que você que assistiu deve ter visto muitas semelhanças, né? Entre a Eureka Rebecca e a personagem que ela interpretou. Sim, tem bastante esse jeito teimoso dela, esse jeito de falar que é desse jeito que faz, é daquele jeito, é praticamente o que ela faz no reality show dela. Se eu não me engano, o Honey Boo Boo é o nome do próprio reality, né? Ou alguma coisa assim. Isso, ela participa daqueles concursos Miss Mirim, sabe? Sim. E hoje, se você pegar a Honey Boo Boo pra você ver, ela tá totalmente diferente de quando começou a série. É óbvio, ela cresceu, mas ela ainda continua assim, com a mesma personalidade doidinha. Ah, isso é bom. Mas também porque, né, querendo ou não, quando a série começou, ela era uma criança, devia ser quase um bebê de colo, e querendo ou não, já são vários anos, as pessoas crescem. É tipo a gente que acompanha Maísa Silva no SBT, que estava lá desde os 3 anos de idade, interagindo com Raul Gil. A menina cresceu e hoje tá aí, fazendo novela, sendo adolescente, namorando, assim, gente, a gente praticamente carregou Maísa no colo e hoje ela já tá aí, uma adolescente, desbravando o mundo. É, o tempo passa, né? E outra coisa que eu queria ressaltar é também o desempenho da Monet. Eu acho que ela arrasou demais como Maya Angelou. E que eu acho fantástico é que o All Stars 3, ele foi gravado ano passado, no verão americano. E assim que eles acabaram a gravação do All Stars 3, começou a gravação da Season 10. Então as queens da 10ª temporada não tinham nenhuma noção do que foi feito no All Stars 3. Embora tenha sido gravado na mesma época, cada temporada ficou confinada, né, entre as suas participantes. Não houve, tipo, interferência uma na outra. Então quando a Monet vem e interpreta Maya Angelou na sequência do All Stars 3, em que a Titi Devane interpretou também a Maya Angelou e foi um completo desastre, eu achei assim genial. Tanto que a própria Michelle Visage comenta na passarela que a Maya Angelou da Monet era a forma correta de se fazer uma Maya Angelou. Eu achei divertidíssimo. Eu achei muito engraçado, assim, bacana, porque teve um momento em que a própria Monet escreveu um poema, né? E leu pras drags, que eu achei, assim, engraçadíssimo o poema. E que eu acho que foi genial da parte dela pra explorar esse talento, né, da Maya Angelou pra poesia, porque é basicamente você usar de um artifício característico do seu personagem. Então eu achei genial da parte dela. E outra coisa também que eu achei bacana desse momento foi a piadinha do poema clássico dela, né? Por que que o pássaro engaiolado canta? Sendo que a RuPaul no All Stars 3 deu essa deixa pra Titi Devane, que não soube aproveitar. E a Titi Devane pensou e falou, eu não sei por que que o pássaro engaiolado canta. E aí a Monet já foi certeira, né? O pássaro engaiolado canta porque a Mariah Carey perdeu a nota. Então, assim, muito, muito esperto. Eu achei muito bacana. Eu acho que talvez essa seja uma das poucas vantagens de ter um All Stars 3 muito colado com uma temporada comum. Que a gente consegue fazer essa relação, porque, querendo ou não, ainda tá fresco na nossa memória o que rolou no All Stars 3. Por pior, né, que tenha sido alguns outros momentos dessa traumática temporada. Não, então, você falando de All Stars 3, se não me engano, não é que foi colado. Eles praticamente foram gravados juntos, né? Quando tava no final do All Stars, eu acho que já tinham até começado as gravações da 10ª temporada. Porque, igual você falou também, acho que no último podcast do All Stars 3, que aquela dança que elas fizeram no final, feito pro videoclipe, é uma forma de se despedirem do estúdio antigo, né? Eu acredito que sim. Eu acho que a RuPaul, tipo, já saía de um estúdio e ia pro outro pra gravar outras coisas. É provável. Então, fazendo um balanço do Snatch Game, pra mim foi um desafio muito divertido, uma coisa que eu tava sentindo falta desde a 7ª temporada, porque eu gostei do desafio da 8ª temporada, mas foi muito curto o desafio em si. Aí veio o da 9ª e do All Stars 3, pra mim um fracasso total. Eu acho que o Snatch Game dessa 10ª temporada recuperou um pouco da moral do desafio. Então, eu que tenho minhas ressalvas com o Snatch Game, mas gostei bastante. Então, imagino que você que adora deve ter amado, né? Ah, é óbvio, né? Eu sempre gosto, independente de ser engraçado, desastroso ou não. É porque, eu não sei, eu só gosto. Não, eu entendo. Tipo, enquanto tem aqueles fanáticos pelas drags, você é fanático pelo Snatch Game. É isso. É, melhor você ser fanático pelo desafio, então qualquer coisa pra você tá bom, do que ser fanático por drag e sair atacando o povo, né? Que, pra mim, é fim de carreira. Deus, aí já é uma coisa totalmente diferente, que não tem nada a ver. É tipo eu com o makeover. As pessoas podem achar péssimo, mas eu sempre adoro makeover. Eu sempre vibro. É, por exemplo, eu, até a 6ª temporada, achava o makeover um porre. Aí depois eu comecei a gostar. Nossa, meu makeover favorito é da 3ª temporada. Então, né, é aquilo. A gente gosta e é feliz, assim. Problema se outro não goste, né? É, pelo menos a gente não sai atacando na internet xingando todo mundo, né? É, desnecessário. Então vamos lá, nosso balanço, de fato, Aquaria mereceu. E ali no segundo lugar, brigando, né, por ele, pra mim, tem Eureka e Monet, que brilharam muito. Miss Cracker e Cameron completamente apagadas, então mereceram safe. E aí a gente teve os desastres do episódio, que foi Monique, Asia e The Vixen. Antes da gente comentar sobre as críticas, foi uma passarela que eu jamais, assim, imaginaria ter. Porque eu não sei aí com você na sua cidade, mas aqui, na época do carnaval, todo mundo queria ir de sereia, sereia, só falava de sereia. Aí eu achei até que engraçado a RuPaul ter feito uma passarela sereia. Sim, né? O famoso sereísmo. Aí eu achei, tipo assim, nossa, muita coisa da cultura pop. Eu pensava que era só aqui que falava sobre isso, mas não, lá também tava falando. Na verdade, brasileiro adora importar as coisas, né? Então eu acredito que essa influência que a gente tem de sereia atual já é uma coisa velha, talvez, nos Estados Unidos. Se a gente for reforçar um pouco a memória, lá na sexta temporada, a Dora Delano já falava, né, sobre ser uma sereia. I'm a mermaid. Então, assim, pra eles é nada novo. Mas eu achei bem bacana o desfile em si. Eu achei que foi um desfile que também eu não esperava que fosse acontecer, mas foi um desfile lindo. E eu acho que dessa vez, independente da opinião dos jurados e até mesmo de alguns seguidores que discordaram de mim no Twitter, mas no geral eu achei todas as queens maravilhosas. Até a Eiji O'Hara, que tava usando uma máscara, e que essa máscara ela não tirou mais, né? Normalmente não viu mais a cara da Eiji O'Hara depois que ela foi ao palco com aquela máscara. Todas pra mim estavam maravilhosas, estavam lindas. Não tenho assim, que criticar uma. Eu achei todas lindas. Não, eu achei as bonitas, só que eu ia falar realmente da Eiji. Ela tava parecendo Mr. M de sereia no palco. Eu não curti muito, não. Pelo menos a máscara dela. E também achei aquela roupa um pouco repetitiva, porque ela já tinha ido com uma roupa colorida, mais ou menos daquele estilo. Então, eu discordo um pouco desse ponto de vista. E não só discordando de você exatamente, mas é pelo que a própria jurada convidada lá havia comentado. Isso é uma forma bacana de você imaginar uma sereia, porque a gente tem um conceito de sereia estilo Ariel, Pequena Sereia da Disney. Mas as sereias são seres mitológicos, né? São seres fantasiosos. E eu acho que a representação de uma sereia varia de cada pessoa e da imaginação de cada um. Então eu acho muito lindo quando a Eiji O'Hara coloca uma máscara que aparentemente deixa a sereia feia, mas porque essa é a imaginação, essa é a representação que ela pensou pra sereia dela. Eu achei muito artístico, então eu acho que a sereia não precisa necessariamente ser linda, não precisa ser uma princesinha. Ela tem que representar um ser marinho. E eu acho que nesse sentido a Eiji O'Hara fez muito bem, então eu adorei bastante o que ela nos apresentou. E não só ela, né? Eu acho que todas ali foram muito bem. E a única coisa que me incomodou, assim, também até foi uma crítica dos jurados, foi a parte do sutiã, né, da The Vixen. Eu acho que se fosse um sutiã talvez mais acabado, eu acho que ela teria passado uma ilusão melhor nessa região ali do tórax, né, do peito. Mas fora isso, eu também achei ela lindíssima. Ah, uma coisa também dessa passarela, eu achei muito... Pra quem não conhece, tem um outro seriado também que é a World of Wonder produz, que é o Dragula, que é um seriado pra drag queens mais hardcore, com desafios que elas têm que se transformar em monstros, e o modo de eliminação, ela tem que passar por desafios assim, ficar presa numa caixa cheia de grilo, com barata. É tipo um desafio de extrema resistência, né? Isso. E o tema dessa passarela também fez lembrar bastante, não só por ser sereia, mas o modo que a Eureka, a Asia e a Aquarian tinham imaginado a sereia, que foi um conceito mais ou menos parecido com o Dragula. Da Eureka foi mais ou menos parecido, porque ela teve aquele sangue saindo pela boca. Da Asia, por causa da máscara, que ela fez tipo como se fosse um monstro, e o da Aquária se ela tivesse feito um pouco mais hardcore por causa da poluição que tem no mar. Mas o da Aquária eu vi mais como uma sereia que acabou de sair da água, né, e tá todo encharcado e tem que ir pra terra, né, pro solo e tal. Quando eu vi o trailer, eu imaginava que seria mais ou menos isso, quando a RuPaul falou da passarela, mas aí depois ela explicou que ela tinha saído do mar que tava poluída. Sim, sim. Mas um também que se for olhar assim pela pegada de Drégula, eu acho que o da Monet também tem uma coisa, porque ela fez um personagem que era como se fosse um guerreiro e que tinha sangue no rosto também, que parecia que ela acabou de sair de uma batalha. Sim, não, verdade, eu também esqueci de mencionar ela. E tanto por ter tido esse tema, seria legal se na 11ª ou na 12ª temporada tivesse meio que um crossover, não um crossover, mas como teve nesse programa. Como que era o nome daquele cara que apareceu? O cara do Jeopardy, eu não lembro o nome dele. Se não me engano é Alex. Sei que ele tem um programa que era estilo o nosso finado Linha Direta, que ele vinha com os casos de mistério, ou então algum tipo de crime, e aí ele, no caso, passava durante todo o episódio resolvendo esse crime, porque Jeopardy, se eu não me engano, quer dizer está em risco, né? Alguma coisa assim. Estou em perigo, é. Isso, é em perigo. Não, mas é tipo, na Linha Direta, eu vi, é porque eu tava vendo no fórum, que a RuPaul fez uma participação nesse programa, num quadro, era sobre perguntas. É perguntas e respostas, ela dava dicas, só que o tema que ela foi falar lá no programa foi sobre filmes. Então ela dava dicas sobre o filme, filme que a pessoa tinha que acertar qual que era. Aí, por isso que esse cara fez uma participação no programa agora. Entendi, é como se fosse uma troca de favores. Mas o Jeopardy, ele é tipo um linha direta mesmo, que ele também tem uns mistérios lá que se resolvem, e o cara passa durante todo o episódio comentando sobre isso. Mas enfim, né? Não é o programa que dessa vez eles não exploraram muito. Mas eu não sei, sabe, se eventualmente RuPaul faria algum tipo de crossover com Drácula, porque a gente sabe como é que Mama Ru é megalomania, que pra ela só importa Drag Race. Então, eu não acho que ela daria esse espaço pra outro programa de drag, porque na minha cabeça eu acho que RuPaul acha que só o programa dela é mais importante. Então, não tem por que ela fazer essa política de boa vizinhança. Porque pra mim, né, RuPaul se vê como o topo mais importante, e os outros programas do tipo acabam entrando debaixo do seu guarda-chuva como se fossem subdivisões de Drag Race. Não sei se você também tem essa impressão. Até mesmo quando eu penso no Drag Race Tailândia, no Switch Drag Race, né, do Chile, eu não acho que o RuPaul se colocaria no mesmo patamar desses outros programas, não. Por mais que ela fale que não, sou muito acessível, respeito todos, somos todos iguais, eu não acho que ela se submeteria a isso, não. É que, na verdade, o RuPaul, assim, entre aspas, já é aposentada, né? Ela não sai pra fazer drag na rua ou drag em um outro programa, é só no programa dela. Então pode ser que seja difícil, mas eu acho que ela não descarta a possibilidade de ter os irmãos Bullet como convidados. É, talvez como convidados, sim, mas eu acho, assim, que um programa meio que interagindo, né, entre Drag Race e Drácula, não role, não. Talvez até mesmo pela época que eles são gravados, né? Eu não sei se eles são gravados na mesma época, então dificulta também eles estarem interagindo junto. Mesmo porque é tudo produzido pela UOL, né? World of Wonder. Então eu não sei como que funciona essa disponibilidade que a UOL tem pra poder gravar dois realities na mesma época, que demandam, né, muito tempo e muita produção. Sabe, né? Um dia. É, quem sabe. E só uma coisa que me incomodou nesse desfile das drags foi a cadeira de roda que eles usaram. Uma cadeira de roda tão simplória, sabe? Nossa, eles podiam ter enfeitado aquilo ali, dado uma ideia maior de mar, de até mesmo princesa, se for o caso, né? Não colocou uma cadeira de rodas sem nenhum adereço, só com duas anteninhas do lado, com os peixinhos, com brilhante, acabou. Achei muito, muito fraco. Nossa, morri de vergonha daquilo. Até se fosse naquelas caixas que apareceram no Untucked, acho que seria um pouco mais apresentável do que naquela cadeira de rodas. Né? Parecia que as drags estavam convalescendo, gente, não? Inclusive, achei maravilhoso a The Vixen batendo boca com as drags em cima daquela caixa. Ela tava, tipo, muito deusa. Eu acho que, tipo, se eles tivessem entrado com aquela case, porque aquele ali é case de equipamento. Eu já trabalhei numa empresa e eu sei como é que funciona aquela case ali. Normalmente, dentro daquela case tem cabo ou então algum tipo de equipamento, seja de som, seja de LED. Aquilo ali é mais pra guardar equipamento mesmo. Aqui na frente de casa tem um local que tem várias coisas disso. É, aquilo ali é até comum, assim, pra quem, né, mexe com show, com eventos e tudo mais. Mas acho que se eles tivessem disponibilizado outro tipo de transporte pras queens no palco, teria sido mais bonito, mais bacana do que aquela cadeira de roda sem graça. Mas é fazer o quê? Nem tudo é perfeito em Drag Race. Então, as queens passam pela deliberação e no momento que elas estão no palco lá recebendo as críticas, pra mim foi um dos momentos mais tensos do episódio, que foi quando a The Vixen e a Eureka começaram a bater boca, porque o RuPaul adora botar a lenha na fogueira e perguntou pras queens, né, quem vocês não gostariam de ver na competição, quem vocês acham que merece ser eliminada hoje. Eureka acabou dizendo o Eijo Hara, porque a considera a sua maior competidora ali, então seria melhor ela sair, né, pra ter uma competidora forte a menos. E The Vixen acaba falando que gostaria de tirar a Eureka, porque acha a Eureka não profissional, e que a Eureka fala demais, incomoda demais. Então, assim, foi um bate-boca pra mim tenso, pesado. A Eureka tentava se defender, The Vixen não deixava, e ficou aquele bate-boca lá. A Eureka chorou, The Vixen acabou saindo pintada como a grande vilã, né, agressiva, que não deixa os outros falarem, enquanto as demais queens acabaram, sem exceção, dizendo que eliminariam The Vixen. Eu acho que a única que não eliminaria The Vixen nesse momento ali foi a Eureka, que disse que eliminaria a Eijo Hara, mas as outras todas tacaram The Vixen, né, debaixo do ônibus. E devia que você ficou putíssima, e isso me deixou muito ansioso pro Untucked. É, mas eu acho também que a Devix, ela não consegue esperar a pessoa falar, ela sempre tem que ficar falando por cima. Eu acho que ela se estourou demais ali, não precisava ter feito todo aquele estardalhaço que acabou tendo. Pra mim, o que ficou evidente é que ela não gosta da Eureka, e como a Eureka tava se saindo bem, ela se saiu muito mal como uma criança que não foi muito bem no Snatch Game, ela acabou reagindo dessa maneira. Eu achei que foi muito péssimo. É, eu senti que a Devix ficou frustrada com seu desempenho e acabou querendo descontar em alguém, e esse alguém foi a Eureka. E a Eureka acaba aproveitando esse espaço, né, também pra poder se fazer mais de vítima, de que é perseguida, e querendo ou não, a edição tem um prato cheio, né, pra poder criar essa narrativa de um lado temos a coitadinha perseguida, que no caso é a Eureka, e de outro temos a grande vilã, que é a The Vixen, perseguindo a Eureka. E nesse momento eu percebi que a The Vixen ficou muito chateada com a opinião unânime, né, quase que unânime das queens jogando debaixo do ônibus, e eu fiquei muito ansioso pra ver o Untucked, porque eu tinha certeza que o pau ia quebrar lá. Uma coisa assim, eu não acho que foi a edição que tenha plantado aquilo no momento do palco principal. Eu acho que foi assim, meio que a edição tava tecendo uma linha pra deixar ela como vilã no episódio. Só que eu acho que ali no palco não rolou assim tanta edição. O que pode ter rolado de edição foi a cara dos jurados. Tipo, a Michelle olhando pra cara dela, tipo, o que que tá acontecendo, essas coisas. Mas fora isso ali, eu acho que não teve edição na questão das falas dela. Não, não tô falando, tipo, no caso que a edição induziu o ADV, que você falar o que falou, então a Eureka se defender como se defendeu. Eu tô falando que a edição tinha um prato cheio de material pra poder pintar a Eureka como mocinha e The Vixen como vilã. Porque, querendo ou não, até então, todas as tretas que a The Vixen teve foram tretas coerentes. Quando ela chamou a atenção da Eureka no Untucked, falando que a Eureka tinha desvirtuado o assunto e depois encerrado o papo pra poder sair fumar, ela fez aquilo de forma mal intencionada, enquanto que ela também chamou a atenção da Aquara em outro Untucked, afirmando que a Aquara estava fazendo uma narrativa em que ela era a vítima e The Vixen era negra agressiva. Até então, The Vixen estava sendo muito coerente na hora de entrar em atrito com as outras drags, só que dessa vez ela foi pintada como louca. Então assim, eu não acho que a The Vixen seja santa não, mas eu só acho que a edição foi muito cheire na forma de colocar ali pra gente essa implicância da The Vixen com a Eureka. Mas eu acho que nesse momento agora, então eu acho que vale a pena adiantar um pouco o Untucked, porque eu fiquei muito ansioso pra ver como que seria a reação da The Vixen com as queens nesse momento. E aí primeiro que o RuPaul salva Cameron e Miss Cracker, e as duas ficam lá conversando no Untucked, mas não tem nada assim que chama atenção, tanto que né, fica aquela coisa meio parada. Ficou tão parado que elas estavam até fazendo merchandising pro pessoal lá da mobília do Untucked. É, pra você ver, né, como o negócio tava muito parado, então elas tinham que fazer o porquê estarem ali. E aí quando as queens são dispensadas do palco, aí que a coisa começa a esquentar um pouco. Meio que eles já foram direto porque interessava, né, que era barraco. Normalmente a gente percebe muito como que funciona a edição exatamente nesse sentido. Quando eles querem focar em algum tipo de briga, eles acabam acelerando. Por exemplo, em outros momentos, o Untucked, quando um primeiro grupo é salvo primeiro, eles deixam a coisa render. Quando o Untucked lá, eles salvaram Eureka e The Vixen, as duas bateram boca, foi metade do episódio só pra poder focar na briga entre The Vixen e Eureka. E dessa vez, assim, 3 minutos de, ou menos, né, de Miss Cracker e Cameron conversando, porque eles queriam era focar na briga que ia resultar aí da The Vixen com as outras drags. Então, voltaram todas pro Untucked, e em questão, assim, de segundos, a coisa já esquentou, porque a Monet resolveu compartilhar com as outras queens salvas o que tinha rolado no palco, e ela falou, ah, o RuPaul nos perguntou quem deveria ir pra casa, e basicamente todo mundo falou The Vixen. É, eu até que achei assim, que quando elas tinham chegado, a The Vixen ficou um pouco calada, só que aí conforme elas foram falando, aí a The Vixen foi dar a opinião dela. Então, eu volto a falar de novo, que é aquele caso que ela falou que ela sempre queria ir pra passarela, pros jurados falar como ela tá bonita, essas coisas. Tanto que a RuPaul até soltou um shade durante a deliberação com os jurados, falando que aquele foi o visual mais lindo dela, que ela já passou pela temporada. Mas tava muito calada, e quando ela foi falar, ela acabou quebrando a cara. Ela falou uma coisa que não era verdade, falando que a Monet e a Cameron tinham falado pra ela que já não estavam mais aguentando a Eureka. Aí foi quando, tipo, o barraco começou a acontecer e ela cagou no pau. O que eu entendi assim nesse início é que a The Vixen tava se controlando pra já não estourar com as drags. Então meio que ela deixou as drags falarem primeiro pra depois ela dar a versão dela. E aí, eventualmente, né, ela acabou falando que eu não entendi, talvez eu possa ter me equivocado nesse sentido, mas eu não vi, tipo, ela apontando o dedo exatamente pra Cameron e pra Monet. Ela meio que falou aquela coisa por alto, tipo, todas vocês se incomodam com a Eureka, não gostam dela, mas aí na hora que eu tô lá, ninguém fala isso. Aí fica como só se eu não gostasse dela. Aí ela tentou jogar merda no ventilador, falando que não. Todo mundo falou que a Eureka é irritante, é enjoada, mas chegar agora só fica eu criticando a Eureka, dando a impressão de que a implicância é só minha. Aí foi nessa hora que a Cameron saiu desse seu papel de planta e resolveu ir contra a Vixen. E acho que é isso que a edição exatamente queria, né? Que as drags sejam mais agressivas umas com as outras. Por isso que é muito estranho, né? Tipo, a gente vê o tempo todo a Cameron isolada e de repente a Cameron acorda só pra se defender, sabe? Então a gente percebe como que a edição gosta de trabalhar. E foi isso que rolou, tipo, a Cameron se defendeu, falou que não, está equivocada, porque eu nunca falei de Eureka, mas a gente pode perceber que a câmera também acabou mostrando as outras queens que falaram da Eureka caladinhas, né? Tipo, a Monique ficou quietinha, a Aja ficou quietinha. Eu achei muito engraçado nesse sentido. Porque, de fato, né, se a câmera é quieta, calada, não tem porquê exatamente ela ficar dando corda pra essas acusações de The Vixen. Eu não falei, ponto. Vá falar das outras que falaram, me deixa em paz. Mas o problema da The Vixen foi que ela direcionou específico pras duas. Tipo, você você e você já falou isso e isso. Aí tanto que ela falou, eu nunca falei isso. Aí a The Vixen depois ela tentou mencionar, não foi bem que você falou, mas eu vi já em olhares que tais pessoas não aguentam mais quando a Eureka tá falando. O problema foi da The Vixen citar uma pessoa que nem no palco tava pra poder falar quem que ela iria mandar pra casa, né? Que ela tivesse falado só da Monet que tava lá no palco e deixasse a Cameron quieta na dela. O que eu achei assim interessante foi que no primeiro momento dá pra perceber que a The Vixen tentou se controlar, mas aí ela não aguentou mais e jogou a merda no ventilador mesmo e disse que ficou muito incomodada porque enquanto ela estava sendo leal às Queens ali o tempo todo, ela percebeu que as Queens que ela defendia estavam sendo desleais com ela e atraíram, né? Querendo ou não, a Eureka foi muito boa no Snatch Game, não tinha por que as outras Queens falarem que iriam eliminá-la. Eu só não acho também que talvez as Queens tenham sido justas com a The Vixen, porque teve momentos também na competição que a The Vixen não foi tão mal quanto a edição quis fazer parecer. Então, por exemplo, se for olhar desempenho assim na temporada, a Monet foi a mais fraca até então. Então, se fosse pra falar quem vocês acham que merece ser eliminada, eu acho que talvez o mais justo seria falar Monet. Mas é aquilo, né? A The Vixen já tem essa fama de agressiva, de barraqueira. E querendo ou não, a maioria das Queens não estão se dando bem com ela, então meio que é melhor você apontar com ela que ninguém gosta do que apontar uma possível aliada no futuro, alguém que pode acabar com minhas chances de continuar no programa. É, mas assim, em relação aos desafios que tá passando, eu acho que a The Vixen não chega até a final. Tanto a The Vixen e a Monet. É, aí realmente eu não, prefiro não especular muito, porque eu imaginei que a Mayhem seria top 3, né? E ela foi eliminada no quinto episódio. Então eu prefiro continuar assistindo e ser surpreendido. Depois que teve essa briga, que eu jurava, como eu já tinha falado, teve uma parte lá no momento que elas estavam se maquiando pra mim, eu jurava que a The Vixen ia sair. Então na hora que anunciou que ia dublar The Vixen e Monique, eu tava apostando na Monique, mas nossa, assim, foi uma decepção. Uma decepção quase no final da temporada, de tipo, a última dublagem, o último desafio pra você ser coroada. Eu acho que em relação a Monique, bem, ela simplesmente desistiu, porque na hora que ela tá sendo criticada pelos jurados, a Monique meio que bate de frente, né, com a Michelle Visage e os outros jurados falando que, olha, eu tô aqui desde o primeiro episódio e não sei o que vocês querem de mim, porque eu tô aqui mostrando meu trabalho semanalmente, eu não tenho o devido reconhecimento, e a Lina já deu pra perceber que a Michelle Visage, né, não gostou dessa postura da Monique. Aí eu acho que na hora da dublagem a Monique já tinha largado, sabe? A Monique já tinha jogado a toalha, tanto que o lip sync mal começou e ela já fez uma das coisas que todos odeiam, que é tirar peruca. E aí deu pra ver que ela não sabia a letra, sabia só o refrão. O resto da dublagem ela ficou só dando pirueta e disfarçando a boca e tal. Só sabia o refrão mesmo. Então assim, eu fiquei meio que muito triste, porque eu acho que a Monique foi muito, muito injustiçada. Desde o primeiro episódio, que pra mim ela merecia, ao menos ser top 3, não foi. É isso, né? Ela foi sendo punida a cada episódio novo, e punida assim justamente, pois pra mim ela merecia outras vitórias que não vieram, e eu acho que chegou nessa altura que ela desistiu, e acho que aí que é o grande problema, sabe? Drag Race, ele é injusto em muitos momentos, e drags que não merecem, no caso, sofrerem tais injustiças, acabam pagando, e eu acho que elas ficam exaustas, sabe? Tipo, ah, não quero mais, pra mim já deu isso aqui. Porque eu acho que o grande problema de Drag Race pras drags que tentam participar dele há vários anos, é quando elas entram e percebem que não é aquela magia que elas imaginavam, sabe? Então elas acabam decepcionadas com a forma com que o reality é gerido, que o reality é dirigido, desenvolvido, e pra elas o melhor mesmo é desistir. Isso fica óbvio com a Ben De La Creme no All Stars 3. Ela tá vindo muito bem, tipo, ela teve 5 vitórias, gente. Dessas 5, se eu não me engano, 3 ou 4 foram seguidas. Isso é um histórico, assim, impecável e épico em Drag Race. Mas a gente não tá ali nos bastidores, a gente tá vendo o que tá acontecendo. Então Ben De La Creme com certeza teve os motivos que a gente não tem conhecimento total, mas que as fizeram desistir do programa, porque pra ela já deu. Então acho que pra Monique foi a mesma coisa. Embora a gente tenha ficado chateado pra ela sair, e assim, até mesmo surpreso com o fato dela não saber a letra e fazer um lip sync bem fraco, mas é porque pra mim, ela já tava exausta daquilo ali e preferiu pular fora logo do que tentar mais uma semana pra ser mais uma vez criticada e cair no bottom. Porque se a gente pega assim e vê que já tem drags ali com uma narrativa muito super construída pra ser vitoriosa, estilo Aquaria e Eureka, qual que é o ânimo que as outras com isso aí pra continuar na competição, sabe? É porque, querendo ou não, quando elas estão lá dentro, elas já têm uma noção de como que a edição vai ser, né? Eles acabam fazendo aquelas más perguntas, ficam querendo arranjar confrontos que não existem. Então, eu acho que isso é um dos fatores que acaba deixando a Queen mais desanimada ainda. Ah, com certeza. É por isso, por exemplo, que na hora que a The Vixen recebe a mensagem da mãe dela, e que pra mim era mais um dos indícios que a The Vixen iria sair, porque a gente percebe, né? Normalmente eles mostram a mensagem dos pais, ou é quando a Queen tá no momento, assim, de ascensão e comenta, né, do histórico da da família, acaba que essa mensagem serve pra poder coroar esse momento de ascensão da Queen, que foi o caso da Eureka no episódio 6. Ou então essa mensagem é pra, tipo, despedida, né? A Queen tá pra sair, então vamos mostrar logo essa mensagem pra gente não perder material de edição. Porque no próprio episódio 6 também eles mostraram a mensagem que a Blair recebeu da mãe dela, e a Blair foi eliminada no próprio episódio. Então tinha tudo pra The Vixen ser eliminada nesse sétimo episódio, tanto que eles mostraram a mensagem da mãe dela. Eu, assim, fiquei muito, muito... Sério, eu bati palma, porque depois que a The Vixen falou, né, que ficou muito emocionada, que a mãe dela é uma das melhores pessoas que existe na vida dela, que a mãe dela é tudo pra ela, ela vai e já muda completamente o discurso e a postura. Então é por isso que eu não vou deixar que nenhuma bitch me impeça de chegar na final. Eu ri muito, porque, tipo, ela tá mó triste, né, mó chorando, mó emocionada, e do nada ela já muda o discurso completamente, tipo, de então abre o olho que eu vou acabar com vocês, e saiu e falou, agora eu vou decorar minha letra. Eu achei aquilo muito louco. Foi uma pessoa muito bipolar na hora ali. Até eu também dei risada. Falei, ué. É, achei engraçadíssimo. Tipo, gente, você tava chorando tem alguns segundos e já tá querendo agora o pescoço de cada drag? Nossa, socorro. Eu acho que é isso. Tipo, Drag Race, ele tem um roteiro que ele vai se construindo, né, no decorrer da temporada. Mas eu acho que lá pela metade da temporada, que é o que a gente já chegou, né, afinal já foi o sétimo episódio, as drags também conseguem perceber como que a produção tá tratando umas e outras, como a produção está induzindo certos discursos, induzindo certas perguntas e comportamentos. Então eu acho que hoje a gente teve uma grande perda, porque pra mim, Monique foi a grande personalidade da temporada, era de fato, né, o coração da temporada. Embora a gente tenha outras drags na competição que sejam muito foda e que tem tudo pra vencer, eu acho que a Monique era a mais carismática ali. Nossa, adorava quando ela abria a boca, não só a risada dela, era maravilhosa, mas também os confessionários, né, tudo que ela falava eu queria ouvir, porque a voz dela era sensacional. Então é uma perda que a gente tem, mas é a competição, né. Monique, aos olhos dos jurados, não foi bem até então, e pra mim foi olhos injustos, mas no momento derradeiro, né, que é da dublagem, ela foi muito ruim, e enquanto The Vixen fazia o seu show, Monique ficava lá no cantinho tentando tampar a cara porque ela não sabia a letra. E nós sabemos, né, que o RuPaul não perdoa quem não decora a letra do lip sync. Temos aí Charlie Hides e Valentina como prova. Então, Monique, obrigado, mas dessa vez você não conseguiu permanecer no show. Tanto que nessa hora a RuPaul nem esperou dar aquele suspense, né? Que geralmente tem um suspense que ela faz olhando uma pra outra. Ela só olhou, falou The Vixen, chatei o stay. E pra outra, tchau, demorou pra você sair. De certa forma, ela acaba ficando com raiva, né? E eu acho que nesse sentido é muito óbvio qual que vai ser a decisão de RuPaul. Se a Queen não mostra o seu melhor no lip sync, não tem nem discussão, o RuPaul já manda direto embora. E foi isso que aconteceu com a Monique. O próximo episódio, né, pelo visto, vai ser um musical. E talvez no musical, como The Vix já mostrou, ela pode se dar melhor. Então talvez quem vai estar na Berlinda é alguma outra Queen. E eu não faço ideia de quem vai ser, mas vamos acompanhar. Eu fiquei triste mesmo com a saída da Monique. Eu acho a Monique uma drag espetacular, de uma personalidade, assim, arrebatadora. E eu torço pra que agora, né, o mundo, conhecendo Monique, ela tenha mais oportunidade de trabalho e consiga aí gerar uma graninha, né, ter uma renda melhor. E assim como o Tish Devane, que foi a grande revelação da oitava temporada, a partir de agora, Monique tenha mais trabalhos e tenha mais grana e possa viver 100% da drag. E se eventualmente a gente tiver o All Stars 4, eu espero que Monique apareça deusa maravilhosa com seus looks caríssimos. E a gente vai pro oitavo episódio. E tem 7 drags. Quantos episódios vão ser essa temporada? Porque se for 14, tem que ter um duplo Shantae, ou se não, tem que voltar alguma. Ou então pode ter um Countdown to the Crown, né? Também não ia fazer sentido. É porque... Na verdade, ano passado a gente teve, foi 14 episódios, a nona temporada, mas teve um Reunited no meio, né? É, eu acho que pode ser que eles tenham reduzido pra 12 episódios, porque 7 Queens tá no oitavo episódio, então fazendo as contas dá mais ou menos 12. Aí a gente vai ter que descobrir com o tempo mesmo, porque Drag Race, pelo menos nesse sentido de quantidade de episódios, nunca é um número fechado, né? Nunca é um número específico. A oitava temporada mesmo foram só 10 episódios ao todo, enquanto a terceira temporada é até hoje a temporada mais longa de Drag Race. São 16 episódios. Então não dá pra saber mesmo quantos episódios vão ser. O que a gente sabe é que já passamos da metade, né? Por um lado, eu mal vejo a hora de acabar, né? Porque eu quero descansar. Nossa, também tô precisando. Porque Drag Race, querendo ou não, toma muito do nosso tempo. E, né, você trabalha. Eu agora tô dando aula. Curso segunda à noite. Então, assim, tá bem que já chegamos na metade. Logo acaba. E espero que ano que vem não tenha nenhuma loucura de ter All Stars 4. E na sequência já vem um novo Drag Race Season 11. Não dá. A gente tem que descansar a imagem. Porque também acaba que Drag Race fica fica desgastante, né? Igual a gente já comentou no podcast anterior. Vamos dar uma pausa aí, que a gente precisa descansar um pouco a imagem que a gente tem, porque não há muito episódio assim, a gente fica até desmotivado de assistir. Mas segundo o Reddit por aí, dizem que estão fazendo o All Stars 4. Até onde isso é verdade, ninguém sabe. Ai, ai, o que a gente pode fazer, né? Se o RuPaul tá louca pra aposentar logo, aposenta, gente. Aposenta e bota outra pessoa pra comandar aí. Você não tem outros hologramas pra poder fazer outro programa pra você, não? A gente tem uma vida também, a gente não pode viver só pro Drag Race, não. Mas enfim, não vamos reclamar, porque a gente tá vendo uma ótima época, que a gente tem um reality LGBT voltado pra LGBT, reality de drag que tá se expandindo o mundo afora. Então vamos celebrar enquanto ainda dá tempo, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Se ainda vamos ter Drag Race aí no mercado pra gente poder curtir. Por hoje é só. Muito obrigado por nos ouvirem e não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e curtir em nossas redes sociais, Fusco News e Draglicious. Links na descrição. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. E até o próximo Batendo o Cabelo com Rod Saulete.